mais for. Viver só pra você, viver só pra você. Diga, diga que me quer para sempre, e a sua vida está ligada a mim, meu amor. Diga, diga que me quer para sempre, e a sua vida está ligada a mim, meu amor. Sua vida está ligada a mim, meu amor.